Colisão. Escolhe um caminho que destino nem que sabe. Mana tobe um passarinho que tá flame nem que tarde. E flama um dia na tabrila, basta na acredita. E flame a voz que tá levando. Mantém que vai devagarinho. E caminho só naquele caminho. Vê com um x-rapocinho. Destino nem nunca sabe. Destino nunca sabe. Mana tobe um passarinho. Só pouco que pode escolher que é o que pode fazer, brother. Então escolhe, então minha iniciativa. Acabo seguir muito e dançar com o próprio incentivo. Pra andar algo bom, gostar no street, com ganar de paz. Então paz, logo perde tempo. Se está na merda, posto praga, vou ter que ir hoje. Tu dá na casa, baixa as duas, só se brojo ganho. De sorriso, abraço de família. Este que nos pide, interage, o aposento e brilha. Manda sol que dá alegra no dia, escolhe. Entre bem ou mal, faz isso, certo ou errado. Para mais que bate crânio, está no mundo de pecar. Rodeado de falsidade, mundo de finhas disfarçado. Uma mic escolhe, me que esbate com o diabo. Da carta rápida, engata gente desgastado. Nunca sei se tu tem notado, mas não olha, está mais distante, está longe. Mas foi mic escolhe, então me quita pá, me quita sofre consequências. Cada culpa, influência, me que eu dou na minha cabeça. Mas teimosia é burreza, onde tudo arguenta erra. Vou ter que prender com os erros e erros de sociedade. Nem vou baixar a cabeça, mano, positividade. Positividade. Enquanto está na street, enquanto indaca com chicrade. Com talento, com idade, mas é uma oportunidade. Escolhe rap, escolhe a cena. Ou seja, batida, livros e adrenalina. Alta cilindrada, joga louca, te imagina. Está só passo para trás, mas nega que ele já sabe. Inferno ali na terra, entre certeza, engata de. Mas foi mim que escolhi. Aquele caminho que destino nem que sabe. Isso cresce rabi. Já nem que a mestre sabe. Ainda deixa tempo falar. Gosita deixa tempo falar. Gosita deixa tempo falar. Escolhe um caminho que destino nem que sabe. Mana tobe um passarinho que tá flame nem que tarde. E flama um dia na tabrila, basta na acredita. E flame a voz que tá levando. Mantém que vai devagarinho. E caminho só naquele caminho. Me com um x-rapocinho.